Bono 1167, chame Recife no 251, alternando no 33.95. 251-3395, Bono 1167. 962, tá assistindo a minha mesa. Bono 962, completa a sinal do Rio 98.95. 295. Salvador, boa tarde, Bono 962. Bruno 962, muito boa tarde, continue a aproximação, aguardando a autorização para pouso. Poste marcador externo, baixar de trabalho. Zero, 962, livre de pouso no 0, vento 130 graus, 089. Livre de pouso na 10, 962. Informação 6255, redução 2509, autorizado a chegada Mari. Aguarde para descida. É, o Manchané, 6255, reduzir 2509, é isso? Afirmativo. Quem está aguardando a descida? Controle o que o Quebec Serra passou através do farol. Se o Quebec Serra da presente frequência livre. Eu também, 6255, vitoração para continuar a descida. Curve agora à esquerda, proa 050. O limite será a radial 290 de Salvador. 050 agora, imitado pela 290 de Salvador, Chanel 6255. Ainda mantém o 290? Chanel 6255, ao estabilizar na proa 050, está de tem livre descida para nível de voo 50. Já está na proa 050, estabilizada, descendo para o 50, Chanel 6255. Guardião 02, confirme já está acionado, pronto para decolagem? Tem condições de manter a high speed e voar na Prod Duna? Afirmativo, tem sim. Voando Duna, mantendo velocidade de 4 anos. Seguindo como número 1, Channel 6141. 4 anos. 867, boa tarde, Aline mantém no zero. Aline mantém no zero, 867. Tip 5474, controle. Tip 5474, na escuta do controle de Salvador. Trip 5474, controle. Grau 0 menos. Autorizar a decolagem de pistão 0, Gonon 8 menos. Trip 5474, na escuta do controle Salvador. Na 255, tem condições de fazer uma ponte com trip 5474? Salvador, boa tarde, o Trip 5474. Trip 5474, aciona identificação, inicie descida para nível de voo. Descida para 4.000 pés, ajuste no 0, 1 no 5. Descendo para 4.000 pés, no 0, 1 no 5, 5474. Para onde perdeu o contato com o centro de Recife? Sempre efetuamos diversas chamadas, tentando contato com o senhor 5474. Controle, acionar 63, 1 no 5. Channel 63, 1 no 5, acione identificação, desça para nível de voo 050, chegada em Amã. 050 na Amã, quando possível, vá ao... Certo. Sai como número 4 na aproximação, Channel 63, 1 no 5, a princípio mantenha a chegada. Certo. Channel 6141, desça para 2.000 pés, ajuste no 0, 1 no 5, aguarde vetor final para o localizador. 6141-2000-5105. Controle ao Guardião 07. Guardião 07, 500 pés, litoral sul, reporte visual com cabe. Mostrar visual 7. Razão de descida? Tá mantendo 2.500 pés o 5474. Gente. No 867, decolado 20, controle agora é 120, próximo 8, bom voo. 208, obrigado. 867, controle? Escuta, passa 2.000. No 867, contato radar na decolagem, suba ao 36120. Sai da Arboreléfa quando possível, sua razão de subida. Aqui, até o 360, razão no momento 2.200. Sim. Autoriza direto o Enéfa da presente? Aguarde o gol no 867. 67. Visual com cabo, Guardião 07. Guardião 07 da presente, frequência livre. 7. Lima Kilo Zulu, aciona a identificação da presente voo pro Admar e reporte no ideal de descida. Pisado ITAP, Lima Kilo Zulu. O Lima Kilo Zulu está sob contato radar a 4 milhas sul da posição coral. Lima Kilo Zulu desça para nível de voo 050 inicialmente. 1867 tem condições de incrementar a razão de subida até nível de voo 100? Afirmativo. Somente razão de subida Gol 1867. Para informação, tem tráfego agora à posição de 11 horas, 28 milhas, rumo nordeste, livrando 120 para 4.000 pés, Alfa Tango 72 da Trip. Gente, aumentando a razão, Gol 1867. Trip 5474, desça para 2.000 pés, ajuste 1015. 2.000 pés, 1015, 5474. Oceaner 6255, livre descida para 4.000 pés, ajuste 1015. 4.000, 1015, 6255. Boa noite, 67, vai efetuar desvio à direita pro 290. Livre desvio, Gol 1867. Gol 1867, tráfego já está ultrapassado em altitude. Após desvios, vou direto do Elefa. Direto Elefa, Gol 867. Chaner 6141 para o localizador, curve à esquerda, proa 165, reporte estabilizado. 165, Chaner 6141. O controle, o Trip 5474 pode manter a proa 040 para evitar a formação. Livre desvio, Trip 5474. Ciente, o 5474, obrigado. Oceaner 6255, desça para 3.000 pés, ajuste 1015. Confirme sua indicada. Para 3.000, 1015, está reduzindo para 220 nós. Ciente, complete redução 190 nós, o Oceaner 6255. 1909. Chaner 6255 para o localizador, curva direita para o 070, reporte estabilizado. Direita 070, formando estabilizado, 6255. Oceaner 6141 estabilizado? 41 estabilizado. Oceaner 6141, completa final do Rio 98.95. 1895, obrigado. O Trip 5474 já tem condições de voar Duna? Só mais um minutinho, mais 2 milhas. Dá pra ver, tá? Dá pra provar a Duna 574. Autorizado Duna 2015, reporte estabilizado. Agora essa função. R6315 da presente voo Iduna, descendo para 4.015. Duna 4.015, 6315. Oi, Salvador, boa tarde. Oceaner 6141, final de 3 milhas, baixado de checado, cabeceira 1-0. Oceaner 6141, boa tarde, livre pouso 1-0, vento 1-60 graus, 099. Livre pouso 1-0, Oceaner 6141. Localizador 6255. 6255, livre descida pelo glide, autorizado descida para 2.000 pés, ajuste 1015. Desce pelo glide, 2.015, 6255. Tango Lima, Kilo Zulu, da presente está autorizado, vai direto do Duna. Lima, Kilo Zulu, desça para 3.000 pés, ajuste 1015. para 3.000 pés, ajuste 1015. 5474 estabilizado. Afirmo, 5474 estabilizado. Completa final, 5474, chama de torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom trabalho. Igualmente, um bom pouso. 1867, chame em Recife, 1251, correção, 1288, alternando 1260. Após a Bianca, decolar separada dos passageiros de nós. Salvador, boa tarde, o trip 549-74. Trip 5474, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre. Firma, aguardando pista livre, 5474. Pacific Express, reportar estabilizado, 6315. Também 1141, no solo 28, direita em 121, décima 1, no solo. Direita 21, é, 219, né? Confirma? Confirma a frequência do solo? 1211. Ah, bem, ok, 219, obrigado. Azul 4089, vento de 1,30 graus, com 089, livre decolagem, pista 1-0. Iniciando, 4089. E 5474, o ajuste é 1,0 no 7, vento de 1,40 graus, com 089, apenas aguardando a numeração na pista para autorizar o pouso. Ciente, já se encontra baixado e travado, 5474. Livre pouso, 1-0, 1-0, graus 0-9. Livre pouso, 5474. Azul 4089, decolado 3-0, controle agora 1-0, 8, bom voo. 0-8, uma boa tarde, 4-0. O Azul 4089... Contato radar na decolagem, suba o 340, após 2.000 pés, vai direto Leda, após Leda, Bidex. Ok, 2.000, Leda, Leda, Bidex. 404. Parar no externo. E 5474, solo 31, direita 121, decimal 1, solo. Direita 121, solo, obrigado, Celita. Identificação, autorizada a chegada à Mari, redução 2309. Você segue como número 3 na aproximação. Vai seguir um Charlie 402 na final. Esse agora para nível de voo 070. Gente, descendo até o convívio. 70, 070. Externo, baixada travada, 6255. 6255, livre pouso, pista 1-0, vento 1-40 graus, 079. Livre pouso, 6255. Off Tantão, bate o 5, tá livre, cruzamento no 735, quantos sinal que tem ser livre? 295, o Lima Kilo Zulu, intenção de pouso no 0 ou no 7 de Salvador? Não, no 0, Lima Kilo Zulu. Livre desvio, Lima Kilo Zulu. Livre, Zulu. Salvador, Chanel 63, no 5, vai passar o externo, sinal X-ray down no 0. 63, no 5, continua a aproximação, a dança está livre. Perdão. E Maquilo Zulu, desça para 2.000, caso ajuste no 0, 1 no 5. 2.500, Zulu. 31, décima 1, solo. A gente vai livrar na última, 219, tá agilizando. Gente, livrando na Golf, 1211, solo liberatista, agilizando, por gentileza, obrigado. É 1211? Afirmo, 1211. 211, gente. Segurando 62%. Gente, graças. Xené 6315, cheque trem, livre pouso na 10, vento no 50 graus, 07 não. Disposição 063. Tráfego, quantas milhas se encontra? Não interessa, por favor. Tráfego se encontra agora a posição de 12 horas, 20 milhas. No rumo nordeste, o tráfego passando 4.000 para 2.000 pés. Tráfego com 190 de ground speed, está 3144. Positivo. Aeronave, qual é o tipo dela, por favor? Charlie 402. Confirma o 4089? Passando 130. Ciência, aguarde para transferência de comunicação, azul 4089. Escuta. Lima aqui do Zulu já em condições de voar na proa 040? Gente, Lima Kilo Zulu, desça para 2015, livre final ILS, que se reporta estabilizado. Gente, solo em 121, décima 1. Décima Fox 2. Sierra. Sener 6320, oceano identificação, desça para o 050, a chegada é a Mari. Gramari, de 350, Ocean. Do 4089, chame Recife na 251, alternando na 3395. 251, 3395, gente. Uma boa tarde. Boa tarde. 3144, livre descida para 3 mil pés, ajuste 10-15, completa a redução 1909. Sim, está 3144, descendo 3 mil. Azul 5021, Azul 5021, muito boa tarde, a linha decola 10-160 graus, 109. A linha decola 10-160. São 3144, vê para radar para o sequenciamento, mantenha presente pro limite ao localizador. Gente, mantendo proa 3144. NR 6320, da presente voo direto do SAP. Sim, SAP, NR 6320. Sim. 3144, desça para 2 mil pés, ajuste 10-15, aguarde o vetor final para o localizador. Ok, 2.500. Localizador, imaginoso. Boa. 118.95. Motor Salvador, Azul 5021, decolado passando mil pés, Israel. Azul 5021, no contato radar na decolagem, chegou para nível de voo 360. Após 2 mil pés, foi direto Leda, após Leda, Módulo. Presente, 360, após 2 mil pés, direto Leda, após Leda, Módulo. Azul 5021. 3144 para o localizador, curva direita para o 070, reporte estabilizado. Direita 070, reporte estabilizado. Vai ter que efetuar um desvio aqui na saída, o azul 5021, está curvando à direita. Confirme para o próprio destino, azul 5021. Não, é pro desvio só, vou antecipar. Antes de 2 mil, tô curvando à direita aqui pra evitar um TB na saída. Ok, tá autorizado, 5021. Então, Rio de Salvador, eu tenho 447. Rio 447, boa tarde, mantém Ponte Pedra no zero. Mantém Ponte Pedra no zero, 447. Nacional Baixado Cercado, Lima, Kilo Zulu. Lima, Kilo Zulu, livre pouso, pista 10, vento 130 graus, 079. Zulu. Confirmando para o 5021 após Leda Mótima. Após Leda Mótima, o Azul 5021. Leda O 2008, controle de Salvador, sem identificação, pressa para o nível 0.0 na chegada à margem. Ajuste altimetro no 0 no 5. Autorizado. Chama M320, está autorizado a final do procedimento LF que foi visto no 0. Desça para 2.000 pés, altimetro no 0, nosso tipo reporte está autorizado. 2.000 pés, autorizado ILS, 6320. Então, 3144, chama agora a torre 118, décimo 95. Quer chamar agora a torre 3295, 3144. Salvador, boa tarde, Alta 3144. Está no momento. Uma milha e meia de cimbra, baixada e travada. 3144, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aqui aguardando pista livre, 3144. Lima Kilo Zulu, solo 45, direita, 121, décima 1. 1. Perigo 5447, livre de decolagem, pista 10, vento 150 graus, 109. Decolagem 5447. Não foi copiado. 021, se é possível coordenar a proa de bridge. Azul 5021, autorizado, direto por isso. Direto por isso, direto por isso. Azul 5021, faça cheque no seu rádio, as mensagens estão saindo com forte ato. Cheque de rádio, Azul 5021. Afirma, as suas mensagens com forte ato. Ah, ok. Confirme agora, senhor, como recebe o 5021. Melhorou, ainda permanece o teatro, mas está bem melhor. Muito obrigado. Controle Salvador, boa, 35447. 35447, boa tarde, contato radar na decolagem, tudo para o nível 200 na saída Momo. 200 na Momo, 35447. Gol 2008, desça para 3.000 pés, altimetro no 0 no 5. Sobre a sua parte, na mesa, a critério chama táxi. Controle Salvador, boa tarde, gol no 964, informação Sierra. Gol no 964, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari, ajuste o altímetro no 015. 050 na Mari, no 015, posto da Juari, tá? Tô ali, papapá, mais direto. Para o controle. É o papapá, Mike e Juliette, no mesmo terra, ainda com o Ibrahim, terra, ainda com o Ibrahim. Locado 0115 no transponder. Papa Max, Alfa Romeo, controle Salvador, está ciente, altímetro 1015, mantenha condições visuais, confirme o local do sobrevoo e pessoas a bordo. Vai manter condições visuais, 2 no POB, local de sobrevoo, Campo Grande. Ciente, autorizado prosseguir para o Campo Grande, o Mike, Juliette e Romeu. Autorizado Campo Grande, grato. Controle Gol 964, solicita para o editar, filho. Gol 964, está autorizado, direto, sabe? Direto de TAP, Gol 964, obrigado. Azul 5021, chama agora o centro Recife, 125.1, alterne 133.95. O tempo 5447 pode voar COG, COG para dar presente e... Autorizado, direto COG. Direto COG, está livre também da recessão de 15 milhas? Livre. Ok, grato, tempo 5447. Centro Gol 2008, após desvios, foi na proa de Duna, desça para 2 no pé, altímetro 0015, está autorizado ao final do procedimento ILS-XY0, repórter estabilizado. Ok, repórter desvio, Duna 2015, repórter estabilizado, 2008. Salvador, TRIP 5240, ciente da Tango. Sim, aeronave chamou TRIP 5240. Afirmo. TRIP 5240, controle Salvador, acione a identificação. No ideal tecido dessa para o nível 060, da presença do EDREP, ITAP. Ajuste ao altímetro em Salvador, no 095. Para o 060, direto ITAP, o 5240. Estabilizado na final, 6320. Ou chama 6320, completa a final, chama agora a torre 118, decimal 95, composto. 10295, 6320. Para o Xané, 6320. Xané 6320, continua a circulação, reporte trem baixo travado. Reportará baixo travado. 8, reporte estabilizado. Pode estabilizar. Se é possível o tipo 5447 voar direto destino, dá presente? Autorizar direto Barreiras, o tipo 5447, quando possível, se mata para pouso. Direto Barreiras, 5447, grato. O tipo 5447 estima Barreiras aos 1820. Copiado 1820, tipo 5447. Tranquilo, Quebec, Sierra, controle, Salvador. Ah, 6320, cheque 3, livre pouso no 0, vento 1, quase 0 graus, 1-0, né? Livre pouso, 6320. Papa, tranquilo, Quebec, Sierra, boa tarde. Mantenha condições live no 1510, corredores Veracruz. Reporte Paripa ingressando no corredor Interlagos, voltando para Salvador, no 015. Olha, Guardião 07. Guardião 07 ao controle, Salvador. Decolou do CAB para Ondina, 04 a bordo, mantendo 500 pés agora vertical da boca do rio. Gente, mantenha condições lá em... Na linha do litoral, tempo em Salvador no 05, reporte sinal para Pouso em Olinda no Guardião 07. 7. Pesado, voo 2008. Gol 2008, completa o final, chama agora a sua. 118, decimal 95. 11895, graças, uma boa tarde. Igualmente, um bom posto. Quebec, Lima, corrigindo Mike e Lima. Vai chamar a, o solo 121, decimal 1 na Lima. Só prosseguir o saque, parte principal, até ponto de espera da 10. Gol 1964, tenta para 3 mil pés, altímetro no 015. 3 mil pés, 0015, gol 1964. 320, solo 54, libera direito, 121, decimal 1. 211. Alfa, Bravo, papá, vai manter posição na Mike, ok? Vai aguardar para ingresso na Lima. Salvador, boa tarde, gol 2008, final, baixar trabalho. Gol 2008, boa tarde, livre pouso, pistão no 0, no 20 graus, com 8 nós. Livre pouso no 0, gol 2008. Justamente mantendo os 500 pés do Guardião 07. Você vai tentar para tráfego Mike, Juliette e Romeu, também a 500 pés, na proximidade do Campo Grande e Barra, agora posição de 11 horas a 2 milhas. Visual do tráfego do Guardião 07. Matheus, Romeu, visual com o tráfego do Guardião 07. Visual. Lima, Chiro Zulu, está autorizado a ingressar na cabeceira 35, taxiar via pista. Cabeceira 35, taxi via pista até o Pátio 5. Eu, Alfa Bravo Papá, aguardando no ponto. Gente, Alfa Bravo Papá, agora sim, prossegue via Lima. E após tentar ingresso para a parte principal com solo em 1211. Corre, Salvador, boa tarde. Está 32 no meio, pronto, pode ficar na final dela. Está 32 no meio, boa tarde. Visual com tráfego na final do 1-0. Afirmo, está visual, está 32 no meio. Após o pouso do Boeing da Gol na final, ali mantém no 0, 32 no meio da chance. Após o pouso do tráfego na final, ali mantém no 0, está 32 no meio. Bravo uniforme, saneamento, aquele sério chama táxi. Taxi fechou no 0, desça para 2 mil pés, altímetro no 0, no 5, repórter estabilizado. Autorizado, final dele é X-Ray, pista no 0, 2 mil pés, com no 0, no 5, repórter estabilizado, gol 964. 2008, solo 58, libera direito, solo 121, decimal 1. 211, 2008. Se aproximando aqui da região do Campo Grande, está observando um R-44 na produção. Está visual? Então, mais que é para o direto Romeu, informado anteriormente, mantendo a separação visual comigo. Pois é. Mais que leste Romeu, visual com 07. Voo 964, apenas para informação, tráfego de helicóptero a 500 pés, agora posição 12 horas a 1 mesmo. Voo 964. Passarei do 2230, ponto, ponto espera da 10. Passarei do 2230, após a rolagem do Airbus, da sua linha, mantendo o Zé. Após a rolagem do Airbus, a linha mantém a 10, 2230. Salvador, boa tarde, o azul, 41167, da Tango. Azul, 4116. Controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 050 na chegada à Mari. Ajuste ao altímetro no 0156. Ok, no perfil da Mari, desce para o 050, azul 4126. Olha o Guardião 07. Guardião 07, controle. Abandonando Campo Grande, dá para seguir para a Pouso em Andina. É, você pode tomar para a Pouso em Andina. É, certo. Prioridade 964. Completa o final do procedimento de alerta que você fechando 0, chama agora a turma 18, 795, tem um bom posto. 18, 95, 964, obrigado, até breve. É. Controle Salvador, Lutar 32 no meia. Lutar 32 no meia, controle Salvador. Contato radar na decolar, sul para o nível 370 na saída da mão, transição próxima. Sente 370, 132 no meio. Salvador, Guardião 07, final em Andina. Frequência livre. 64, 1,5 para o Índia Serra, embaixo checado, pista no zero. Boa 964, boa tarde, continua a aproximação, Guardião pista livre. 964. Ponto de espera pronto, mais breve. Mike Bravo Uniforme, está autorizado em ingresso, pode cabecear no 7, linha ali, pronto. Detalhado no 7, pronto, mais da Uniforme. Então. 5240 está autorizado, afinal do procedimento em LF, que está no 0. Desça para 2 no pé, voltando, entrou no 0, no 5, reporte estabilizado. Autorizado LF X-Ray, na proa de Duna, descendo para 2000. 1015, o 5240 reportará. Trip 5447, chama agora o centro Recife, 128, décima 8, alterne 126, décima 0. 88260, trip 5447, voa. Desloca o campo, Quilo Quebec Serra. Estou faltando Quilo Quebec Serra. Chama agora a torre 118, décima 9. 18 a 5, bom trabalho, bom São João. Igualmente. Boa 964. Troy Salvador, 32 no meio, se possível, Cogbo. Autorizado direto, Cogbo, 32 no meio. Cogbo, 32 no meio. Aproximação reportará na final da 127. 02230, contato radar na decolagem, sul para o nível 180 na saída árvore. Seção 180, saída árvore, 230. Obrigado, pronto, na 7, o Back Brasil Uniforme. Back Brasil Uniforme, mais um minuto para decolagem. Salvador, boa tarde, ação 3805, está pronto para a esperada 10. 3805, boa tarde, mas depois espera. Boa, ação Tambor. Como for controle? Gol no 8-8-5, formação Tambor, na sua escuta. Gol no 8-8-5, controle Salvador, acima identificação, desça para o nível 050 na chegada bom, ajuste altímetro no 014. 05014. 35240, altímetro agora em Salvador, 1014. 1014, 5240, já visual com o campo. Sim, completa o final, chama agora a torre, 18, pessoal 95, bom posto. 1895, obrigado, bom trabalho. Salvador, boa tarde, Batatango, Romeu, Gol, Cruzito. Papatango Romeu, Golf Victor, controle Salvador, acena identificação, mantenha condições vai, altímetro em Salvador no 014, chama o ideal descida. Já está no ideal descida. Desça para 1.500 pés, mantendo separação visual com solo, ajuste navegação para ingresso no corredor internado. Decolagem da 1-7, venta 1-3-0 graus, 0-9-9. Tá livre, decolagem da 7, vai manter a proa até 2.000, mais claro do sol. Olha, passarelo 2-2-3-0, um pouquinho a curva esquerda para evitar formações, proa 2-7-0. Autorizado. Está 3805. Quebec Serra, o vento é 1-40 graus com 099. Livre pouso na pista 1-7. Livre pouso 1-7. Viu Quebec Serra. Bravo Uniforme, decolador 06, controle agora em 120, décima 8, vovô. 208, obrigado, pai, Bravo Uniforme. Trip 5240, continua a aproximação, forma um tráfego. Pousando na pista paralela, corrigindo na pista biverticular, 17, não vai interferir no seu pouso, apenas aguarda a liberação do eixo para autorizar. O vento é 140 graus, com 09. Ciente, tem o mesmo no TICAS e no visual 5240. Azul 41 no meio está autorizada a procedimento de alerta que você chama 0, desça para 2 no pé, altímetro no 0, 1-4, reporte estabilizado. 2 no pé, autorizado procedimento no 0, no 4, reportar 4 no meio. Controle Salvador de Papatango, Mike Bravo de Fora. Os pousos do ATR da Trip ali mantém 1-0, são 3805. A aeronave ali mantém 1-0, são 3805. No Quebec, Serra, solo 08, ao estacionar a frequência livre, para 5. Trip 5240, livre pouso na pista 10, 130 graus, 099. Ciente, 5240. Pronto. Se possível, poderia voar de estar presente pro direto de Vitória e Conquista? Aguarda autorização para voar direto Conquista ou passarei 2230, devido ao tráfego na chegada máxima. A gente está aguardando 2230, gato. Torre 118, décimo 9. 1295. Torre Salvador é o Guardião 07? Guardião 07, prossiga. Está em Piatã, tensionando a pouso no Graé. Está presente, Guardião 07, autorizado cruzamento do eixo da 1028, reporta final Graé, ajuste no 017. No 017, reportará Graé, Guardião 07. 3 milhas, 1,10, passando 0,7 para 2 mil pés, Embraer 1,90. Sentido tráfego autorizado direto, Vitória da Conquista 2230. Voltando 32 no meia. 5240, solo 09, direito no 21 décimo 1. Então 21-1. 652545, uma boa. Boa. Gol 1885, está autorizado a descida para 3 no pés, altímetro no 0 no 4. 3014, o gol 1885. Está 3805. Então 09, prossiga. Guardião 09, está visual com o Guardião 07, retornando o Grécio. Sinal para o Guardião 07. Guardião 07, sem livre pouso no Graero, vento no meio 0 graus, com 8 nós, quatro solo controlado. Ah, ficou. 749 no meio. Alfa Bravo, Sopá, a Lima, 100-0. 3805, decodal 1-1, controle agora em 1208, bom voo. Controle 1208, tá 3805, boa tarde. Guardião 09, livre de decolagem com proa sul, vento 130 graus, com 07 nós, atenção no outro tráfego do grupamento, já terminando o pouso. Boa tarde, contato radar na decolagem, sul para o nível 340 na sede da El, transição ótima. Tá, o 3205 solicita da El, tá presente. Autorizado, direto Leda. Direto Leda, tá 3205. Região 09, decolado aos 1-2, até o Farol Chapuana, me escuta quando lá estou.